mergulha nessa ideia, porra, não é só viagem. Faz parte da minha e da sua realidade. Contos verdadeiros vividos na periferia. De todos os acontecimentos eu falarei a maioria. Sou mais um guerreiro em busca da vitória. Mas tudo que é bom eu trago na memória. O ruim deixa pra trás, cê já tá ligado. A justiça a gente faz mesmo sendo condenado. Agradecido Jesus Cristo por me abençoar. Até naquele dia louco notei sua presença lá. Nunca foi em vão da minha vida a você. Cê fez bem bom por mim, tenho que reconhecer. Histórias cabulosas pra contar tem um bocado. Mas antes de eu entrar, deixa eu mandar um recado. Avisar pros meus irmãos que estão tudo se matando. Que é a raça deles que eles estão exterminando. Se continuar assim, já sabe a direção. É fim já assistido, tudo dentro de um caixão. Vim pra resgatar os mano que tão afim. Até os que não querem, vou pedir pra dizer sim. Eu sei que é difícil, parceiro, não vou mentir. Mas não é possível trutar, vai por mim. Só depende de você pra acabar seu sofrimento. Pode ser caótico nesse exato momento. O esforço é indispensável, nessa hora é necessário. Vão aparecer, mano, fazendo tu pensar o contrário. Tu tem que ser forte, atitude pra vencer. Lembrar de sua família, ela precisa de você. De sua esposa que te aguarda, tá morrendo de saudade. De seu filho mais velho, que fez 20 anos de idade. São várias mudanças, que vem, que vai. Cê quer que o menor cresça sem conhecer o pai? É a realidade, escrito numa folha de papel. Mas o talento e a vontade, elas vêm do céu. Trago pra vocês, meu mano, mais autoestima. Trago várias saídas aqui na minha rima. Desistir de lutar, isso não passa na minha cabeça. Que a recompensa crucial que eu receba se eu mereça. Em cada estrofe tem uma motivação. De você aceitar o bem e o crime dizer não. Veio do coração essas palavras transformadoras. Que você absorva e seja pacificadoras. Que o mal de sua mente seja aniquilado. Que o amor pelo seu próximo seja mais praticado. Ouça essa canção, veja sua ideia principal. O intuito dela é te desviar do mal. Tá na hora de pensar um pouco nesse assunto da paz e da justiça que tá faltando nesse mundo. Regeneração completa do seu espiritual. O resto não importa, é só material. Terá uma recompensa, disso tenha certeza. Várias coisas vai mudar em sua volta com clareza. Esse é o lado bom que você está conhecendo. Desfrutando da alegria do sorriso, vai vendo. O lado do mal só te trazia muito atraso. Detenção, humilhação e esses tiros no braço. A pobreza, a desilusão, o abandono familiar. Era mais veneno pra tu se revoltar, matar. Até que tu não ia com a cara. Louco pra caralho, mandava logo pra bala. Mas graças a Deus, isso é só passado. Eis um 5-7, novas ações e regenerado. Agradecido a todos que me deram atenção. Até os que não me deram, valeu de coração. Que esse som tenha te trago muita esperança. Que você não tá perdido, que você tem uma mudança. Comece de agora a traçar o seu caminho. Peça ajuda ao Senhor, não estará sozinho. Nunca baixe a cabeça se você não conseguiu. A vida é pra quem tenta e nunca desistiu. Deixo para todos o meu proceder. E digo pros irmãos que essa aqui é pra vencer.